ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro. O Tema Livre está entrando no ar e nós vamos falar hoje de espaços culturais. Vamos falar, você tem reparado, todo mundo repara isso, e quando não repara, a gente vê eventualmente aqui e ali na imprensa matérias sobre espaços que eram destinados a atividades culturais e que ou viraram igreja, ou viraram qualquer coisa que não isso aí. É, existem vários lugares, por exemplo, cinema, né? Os cinemas, os grandes espaços, cinema, por exemplo, eles foram sumindo, hoje estão confinados praticamente aos shoppings. O último cinema foi ali no, na Taúfo de Paiva, o Cine Leblon, que também fechou as portas e não se sabe o que, que vai ser. Mas os cinemas no centro da cidade, sobrou só o Odeon. Mas isso é cinema. Nós vamos falar de todos os espaços destinados à cultura. Aqui no estúdio nós estamos com a Márcia Vale, Márcia do Vale. Em 28 anos de teatro, ela atuou sob a direção do Aderbal Freire Júnior, que você acompanha na TV Brasil, tem um programa ótimo. O Amir Haddad, que também é uma figuraça, que já veio aqui no programa. André Paes Demi, aliás, uma turma da pesada. Domingos de Oliveira, veja você, o decano Domingos de Oliveira. Quem diria que o Domingos ia chegar a isso, né? A gente tá velhinho também, a gente tá com 70 e tantos, né? A cabeça é outra, é verdade. E o coração. É, exatamente, Domingos é uma figura ótima, fantástica. Bom, na TV ela também tem participação em novelas, minisséries, essas coisas todas a gente vai falar na sequência. E a Isabel Gomide está conosco aqui também, que é formada como atriz do grupo técnico CAL, a Casa de Artes de Laranjeiras, que também é um espaço bastante conhecido. Fez 30 anos esse ano, né, Bel? Fiz 30 anos. A gente foi da primeira turma. Eu fui da terceira. Primeira turma da CAL. Para quem 30 tem, anos de formada. Para quem tem preparo físico, é legal, né? Pô, aquela escada não é brincadeira, não. Não, e te enganam, né? Tem aquele elevadorzinho, você acho pega que tá muito velhinho, normalmente é pela escada. Ele só vai até a secretaria. É. Mas a professora de corpo sempre falava, você é muito bom andar pela, subir pela escada, e a gente ia fazendo zigue-zague. Ela ensinou até como subir a escada, que era em zigue-zague, para cansar menos. E a CAL é um celeiro, né, da formação. É, nas artes do Rio de Janeiro, vem gente de longe para fazer curso na CAL. Somos bravos. Bom, gente, já viu pioneira, que a gente já começou, né? Já começamos o programa, né? Eu ia introduzir o assunto, nem precisei introduzir, porque a gente já foi falando dele aqui. Eu queria que a Márcia, você que está aqui do lado, começasse falando sobre essa questão dos espaços culturais, e depois eu vou passar especificamente para a Casa da Gávea para a gente ver como é que, o que está acontecendo. É um espaço que também agora está sendo fechado, está ameaçado. Como é que é? Bom dia, vai lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. É muito triste, né, para nós, né? Imagino, para nós que trabalhamos com arte e há tanto tempo, né? Realmente a gente sabe da importância, né, da arte, enfim, para qualquer ser humano, e principalmente quando você vê um espaço como cinema, como teatro sendo fechados, é uma coisa assim, eu acho que a sociedade está doente, né? Se não está, vai ficar. Porque um teatro aberto, ele tem a mesma importância que uma escola, né? Que uma igreja, né? Que um hospital, né? Porque cultura não é só entretenimento. E eu acho que nesse momento, e até hoje vindo para cá, né, para o programa, quero aproveitar para agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui debatendo e ao lado da Isabel Gomide, que a gente se conhece aí nesses quase 30 anos, que a gente optou por essa escolha, né, do teatro para ser a nossa formação, e chegamos até aqui felizes, animadas e guerreiras, lutando, né? Porque sem luta também a gente não chega, a gente chega fraco, né? A luta faz a gente ficar forte, cascudo por dentro. Então, assim, é muito triste. Eu fico reparando, fico pensando, vindo hoje para cá, que essa luta, a sociedade tinha que se informar melhor, sabe? Para poder estar junto, né? Porque não é uma luta só dos artistas, dos atores, não é, né? É como eu falei no início, a importância de um espaço cultural aberto, de um cinema, de um teatro, é importante para todos nós. E às vezes eu acho que a sociedade se engana um pouco pensando só nessa parte, ah, vamos lá, vamos assistir um show, vamos assistir uma peça, e não se interessa, me desculpa aí, sociedade, ouvintes, amigos, mas a sociedade não se interessa por esse trabalho, entendeu, que tem por detrás, né, de uma peça quando você vai assistir, de um show, de um espetáculo de dança, de um espetáculo de artes plásticas, né, e claro, vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu sou realmente apaixonada, amante do teatro, porque foi uma arte realmente que me formou e formou principalmente o meu caráter, sabe, além de tudo. Então é esse tipo de coisa que eu acho que a sociedade não sabe, né, dessa emancipação que a cultura, né, que a cultura dá para um povo. Então essa luta é nossa, e é a luta, sabe, com paixão, é a luta com amor, não é a luta com comparado a uma guerra, sabe, não é a luta de uma classe contra a outra, não é isso, entendeu, não é mesmo, é essa luta onde nós todos, desde que tudo que aconteceu, e depois a Bel pode falar melhor, desde tudo que vem acontecendo há um ano e meio, né, quando as manifestações se pipocaram, né, aqui no Brasil há um ano e meio, mas no mundo elas já pipocam há tanto tempo, né, e agora por causa do advento, já que eu sou uma pessoa, vocês não estão me vendo, mas eu sou uma pessoa de época. Ela é um história, clássico. Daqui a pouco vai virar um clássico. Clássico, Márcia do Vale. E se não cortar, ela não vai falar o programa todo. Não, vai falar o programa todo, não. Então é isso. Desde essas manifestações que começaram a acontecer, eu acho assim, muita gente, volto à sociedade, se assustou, né? Devido a violências, a coisas do tipo, e saíram da luta, saíram da discussão, principalmente. Então você pode não estar na rua, você pode ficar apavorado, que seja, o que eu acho uma pena, porque o pânico aprisiona a gente, mas você pode estar sim dentro da luta. Então eu acho que esse é o momento para começar o debate, para começar, eu acho que esse é o momento dessa sociedade, onde ela vem de crianças a jovens senhores daí, clássicos de 90 anos e tudo. Enfim, a gente hoje está aqui na Rádio Nacional, né? Uma rádio tradicional, uma rádio clássica, né? Enfim, de tanto tempo de luta, com tanta gente fazendo, eu acho assim, eu começo esse debate convocando realmente a sociedade, todas as gerações, a se interessarem por essa discussão, sabe, dos espaços públicos e privados fechados, entendeu? Senão a gente vai ficar louco, realmente, né? Sem cultura a gente enlouquece, não adianta. E não adianta ficar trancado em casa vendo televisão, não, que aí você vai pirar, mas só a televisão não dá. Legal, essa foi a Márcia do Vale abrindo o programa. Agora nós vamos para a Isabel Gomide, que estava aqui. Olá, Luiz. Bebendo água, fazendo gargarejo para entrar no programa. Nada como uma atriz, né? Vai fazer um se fuxipar pra gente aqui. De manhã na brincadeira, a voz fica horrorosa, né? Bom dia, Isabel. Bom dia, Luiz. Deixa eu te falar. Primeiro, agradecer muito, assim, realmente a Rádio Nacional, é uma emoção estar aqui dentro, tantas histórias que a gente escutou de Rádio Nacional, né? Durante a vida. E é muito legal estar aqui dentro da TV Brasil, muito bacana. E eu faço parte de um movimento que começou, como a Márcia falou, lá no início de 2013, antes até das manifestações do Rio de Janeiro, por conta do fechamento dos teatros, com aquela história de Santa Maria, o prefeito do Rio e o governador do estado resolveram fechar arbitrariamente todos os espaços culturais da cidade. Museus, teatros. Por causa da boate que pegou fogo em Santa Maria. Como se os teatros não tivessem já funcionando e já perigosos. Que não estou dizendo que eles não estavam certos, que realmente é um perigo iminente de acontecer qualquer coisa em qualquer teatro. A gente trabalha lá, a gente sabe disso. Ali é força, é elétrica, de alta voltagem. E se não tem uma manutenção nos espaços culturais, como não tem, há muitos anos estão todos sucateados, jogados às traças. Assim, realmente tem perigo, a gente sabe disso. Só que a gente não tem como viver sem eles funcionando. Então, simplesmente o prefeito fechou todos os espaços culturais da cidade de um dia para a noite. Então, assim, uma classe grande de artistas e técnicos ficou desempregada durante 2 meses. Isso não foi pouca coisa. Foram 2 meses que essas pessoas não tinham tinham trabalho, não tinham como ir trabalhar, e, enfim, a cidade parou nesse quesito de artes cênicas. Museus fechados, só que museu e teatro são coisas, infelizmente, nessa sociedade que não importam. A sociedade não se tocou. Sim, ela não podia ir ao teatro, ela podia ir ao cinema, ela podia ir a novela, né? Mas assim, para a classe artística foi onde apertou realmente. E aí um grupo de pessoas que se viu indignado com essa situação, porque tem isso, assim, a sociedade só se manifesta e só se mobiliza quando está indignada. Isso a gente não tem como dizer que não, porque é assim. O ser humano é muito complicado. Todo mundo, e nessa cidade, nesse país que a gente está vivendo, sempre olhando para o nosso rabo e procurando sustentar e correr atrás do pão de cada dia. Então está todo mundo pensando, infelizmente, a gente não está pensando na sociedade. A gente gostaria muito de que as pessoas pensassem mais na sociedade, mas não. Está todo mundo pensando na sua vida, como ganhar a vida. E aí, quando acontece uma coisa dessa, é aí que as pessoas se tocam do perigo que está acontecendo com a sua profissão. Porque as pessoas, sim, nós temos 30 anos de carreira, não é pouca coisa. E tem gente muito mais, há mais tempo que a gente. Então, assim, esse grupo de pessoas resolveu fazer uma manifestação em frente à prefeitura. Levou faixa, foi um grupo pequeno que se encontrou na internet, Facebook, Santo Facebook, que faz isso pela gente. As redes sociais realmente estão aí para ajudar nas manifestações, porque é uma mobilização rápida e fácil. Então, essas pessoas se reuniram em frente à prefeitura com uma faixa e foi muito potente. Uma coisa simples, pequena, rápida, mas foi com tambor, gritando: nós queremos os teatros abertos, nós queremos trabalhar. A partir disso, começaram a se reunir toda semana na Casa da Glória, uma casa, um centro cultural que tem na Glória, bem bacana, de um parceiro nosso. E as reuniões começaram a crescer muito. Tinha um dia de até 300 pessoas numa sala apertada, com calor, discutindo política. E aí, a partir disso, na verdade, Luiz, a gente não ficou só discutindo a questão do fechamento dos teatros. A gente começou a perceber a quantidade de demandas e problemas que a nossa classe artística, né, entre aspas, porque é uma classe bastante desunida e bem diferente, né? Assim, não temos uma classe formal e muito trabalhadores da cultura. É bem complicado, né? Porque é muito grande, diversas áreas, diversos setores. Mas, assim, todo mundo, na verdade, estava no mesmo barco, com a mesma situação, sem poder trabalhar. E vários teatros onde as peças foram canceladas, as pessoas não tinham... investiram dinheiro nos espetáculos, tinham que pagar os seus técnicos, os técnicos não tinham como viver, pagar suas contas, comida da criança, e não é assim, é um pipoqueiro da esquina. É assim, toda uma cadeia produtiva que as pessoas não entendem que o teatro dá dinheiro, porque tem o pipoqueiro, tem o sorveteiro, tem a baleiro, tem a bilheteira, é uma cadeia de profissionais para fazer aquela coisa funcionar. O público chega bonitinho para assistir o espetáculo, compra na bilheteria, ele não imagina a quantidade de pessoas que estão trabalhando para que aquilo funcione. E é lindo, porque é realmente uma equipe grande para poder botar um peça em cartaz. E quando isso é fechado de uma hora para a noite, várias pessoas ficam na rua, assim, foi realmente muito sério, muito grave o que aconteceu na cidade. Nisso, aí também, por outro lado, tinha uma coisa maravilhosa, que era assim, então tá, o prefeito resolveu dizer que vai consertar os teatros e, boa, vamos torcer, pelo menos vai ter uma coisa positiva quando acabar, quando abrir os teatros vão estar lindos e maravilhosos. Não foi isso que aconteceu. Infelizmente, a gente sabe, quem trabalha nos teatros da prefeitura sabe, que o que foi feito foi colocado um extintor de incêndio a mais, porque já tinha, porque também eles não são loucos de não botar extintor de incêndio, uma plaquinha vermelhinha, umas coisinhas assim que os bombeiros foram lá e pediram. Tem lugares que não tem nem alvará, para você ter uma ideia. Então, assim, a prefeitura cobra o alvará dos outros estabelecimentos comerciais todos, mas a própria prefeitura não tem, muitos teatros não tem alvará na cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito grave, tá? E com isso não tem fiscalização. Se não tem alvará, não tem fiscalização. Gente, vocês estão... Esse diagnóstico de vocês aí, sobre essa situação, em particular do teatro... É tão vasto, é tanta coisa que eu estou me perdendo em raciocínios e ilações na minha cabeça aqui. Com certeza. Porque, por exemplo, eu fui assistir agora na quinta-feira, foi feriado, né? Eu fui assistir aos intolerantes no CCBB. Muito legal, a Carlinha Faú veio aqui no programa e tal. E nós fizemos muito bom, muito legal. E eu vi que tem também Macunaíma, que está lá no CCBB. Tem uma outra, que é uma comédia mais crachada do que os intolerantes, que é o negócio de quem vai pagar ou ninguém vai pagar, uma coisa assim. E na hora, a 10 reais a inteira, 5 reais a meia, e isso me fez refletir uma coisa, quer dizer, os cinemas tradicionais, eles acabaram, viraram outra coisa, viraram, a maior parte virou a igreja da Universal. Agora, os cinemas foram para os shoppings. Não deixaram de existir. Eles fizeram uma parceria com os shopping centers, que são o quê? Centros de consumo. Então você tem praça de alimentação, restaurantes bons dentro de shoppings, você tem cinemas com salas ótimas dentro de shopping, e é uma solução de mercado para essa questão, entendeu? Os teatros é uma situação mais complexa, porque primeiro o teatro tradicionalmente ele não tem o apelo que tem, a facilidade que tem o cinema. Por exemplo, eu fico pensando, Mas existe um público, Luiz, claro que existe, ama e que vai. Como o circo, por exemplo. Exato, entendeu? Eu sou apaixonada. O circo, aí eu fico vendo os malabares nos sinais de trânsito e eles saíram, sabe de onde? Da escola de circo, cara. Exato. Os caras são estudantes escola da escola federal, de circo. Estão ali. Porque não tem onde fazer. Eu vou fazer o quê? Então, quer dizer, o Amir Haddad, da década de 70, por causa da censura e por causa daquele foi tempo que era muito mais cerceado ainda, botou o teatro, tá na rua, tá aí até hoje aqui, sim, na Mensa. Isso não é ruim, Luiz. A não rua... é solução. Mas também não, mas é. Mas é uma solução, porque assim, existem artistas de rua. Existem artistas, os circenses, por exemplo, são tipo de artistas que são de rua, específicos, e não os é ruim. E eles passam cidade, chapéu, isso é uma tradição o linda. O circo, quando chega na cidade interior, ele faz o desfile, né? Ele passa na rua, exato, principal. Antigamente passava com elefante, com as feras. Agora hoje não já pode não mais. Pode mais. O que é uma loucura outra... também, é porque os animais são super bem tratados muito nos circos. Muito mais bem tratados que isso, zoológico, é uma polêmica muitas vezes, né? Bastante, mas de qualquer sério maneira, isso é outra discussão que também é muito doido, mas enorme. Essa coisa da rua, que você várias vezes, você citou, você também falou, de junho de 2013, quer dizer, esse momento em que a sociedade desperta por uma questão de consumo, que é uma questão de pagar a passagem subiu, e isso foi uma coincidência de várias cidades, porque a passagem vai subir de novo. Vai, tá agora, já, manifestações já estão todas sendo agendadas. Não, pois é, então é o seguinte, isso aí foi um momento que as pessoas foram para a rua, mas ao mesmo tempo a sociedade brasileira não está acostumada, não se apropriou da rua. A gente não tem essa tradição da rua, a gente não tem tradição de luta, de batalha, de guerra, que você falou antes, sabe? Não há como você mobilizar as pessoas com toda a internet que você tenha para ir para alguma coisa que elas têm medo de ir para a rua. Mas, por exemplo, o artista, na minha opinião, eu acho que a Bel tem, o artista, ele é essa pessoa também, né? Exato. Ele é esse guerreiro de frente, porque o artista, ele, e no caso, vou falar especificamente do ator, ele não é só o famoso, entendeu? O conhecido, não é isso. Pelo só contrário, que essa faz é a minoria dele, exatamente, que faz dele o lutador, o guerreiro. Eu acho que o artista, ele é um representante da sociedade, entendeu? O que a gente faz no palco é isso. É um realizador. A gente faz a vida no palco. Essa libertação que a gente fala com tanta alegria de ter escolhido esse caminho do teatro, esse ofício tão libertador, é justamente por isso. A possibilidade que você tem de fazer tantas vidas no palco, né? De ser qualquer pessoa, de ter qualquer ofício. Isso é uma libertação enorme de preconceitos, entendeu? Né? De tanta coisa que ajuda a tua mente a aceitar o outro, a amar o outro, sim. É um ofício de amor. A convocação é essa. E o medo paralisa. As pessoas acham que vão pra rua. Aí vai ter, como é que é? Aquela, não é a bomba, como é que bomba fala? De gás. É, a bomba de gás. A bomba de gás e tudo mais. Então por isso eu não vou. Aí não deixa o filho ir. Então a gente vai fazer o quê? Na época da ditadura, porque a gente é filha, né? A gente é de uma geração que nós somos filhos da ditadura. Então não tem como pra essa geração que tá chegando, não adianta. Quem é brasileiro, graças a Deus essa coisa passou, mas não passou. Porque que ela fique enraizada. Isso é isso agora passa pedindo, de geração, né, para geração. Exatamente. Tem pessoas agora pedindo a volta. Gente em São Paulo pedindo para voltar os militares para a rua. Quer dizer, olha essa cabeça, olha essa paralisação. Olha essa sociedade. Exato, olha essa sociedade. Agora é o seguinte, esse período da ditadura, nós tínhamos um movimento não só teatral, um movimento cultural em geral, cinema novo, bossa nova, tudo isso, no esporte, tudo isso. Nós tínhamos um Brasil que estava se afirmando, um Brasil que estava mostrando a sua cara, forjando uma personalidade vencedora, vitoriosa, né? O teatro, o Grupo Opinião, você tinha muita coisa boa. Manieri, Vianinha, Augusto Boal, não tinha as escolas Zé de Renato, teatro, né? Não tinha as escolas grandes Zé de teatro. Celso. Hoje em dia a gente forma. Também é uma coisa complicada. A gente se formou na Cal, fui da primeira turma. Eram quatro turmas por ano. São quatro turmas por ano. São quatro turmas que são formadas na sociedade de atores. Onde esse pessoal está? No há Rio 30 de anos. Isso é uma escola, a Cal. Tem a Unirio, tem a Martins Pena, tem agora a Cândido Mendes, que era a universidade, virou Cândido Mendes, tem a escola do Wolfmar. Imagina a quantidade de artistas que estão sendo lançados na cidade e que, na verdade, 1% vai para a televisão, que é o mercado que dá dinheiro para as pessoas, mas tem gente que quer fazer teatro. E não tem teatro nessa cidade. Aí a gente volta ao ponto, assim, os teatros estão sendo fechados e, assim, cada vez menos tem lugar para a gente se apresentar. Então, assim, a rua é uma alternativa. Eu sou palhaça, trabalhei durante muitos anos com o grupo As Marias da Graça, de clown. E a gente, na verdade, fazia muito espetáculo na rua. E não era espetáculo na rua passando chapéu. Passando chapéu é a coisa mais linda e digna que um artista pode fazer, porque eu acho que o cara que está assistindo, que está se divertindo, ele vai botar o quanto ele quer e quanto ele gostou daquele espetáculo. Se ele não gostou, ele vai embora. A rua tem isso. Se você está passando, outro dia eu passei no meio da cena daquele caos, tinha um estrangeiro, um gringo, tocando um saxofone. Eu esqueci o nome dele agora. Ele estava tocando um jazz saxofone. Eu parei, sentei no meio-fio e fiquei ouvindo, porque ali perdi meia hora do meu dia, e não era eu sozinha, várias pessoas assistindo o cara. Isso, assim, é de uma riqueza na cidade. Essa cidade precisa disso. Precisa. Sim, a arte faz a gente respirar, faz a gente sonhar, faz a gente ir para outros lugares. É, então, assim, ter isso no meio da cidade, no meio da rua. Eu fui lá, comprei um CD do cara. Se ele estivesse na casa dele, ensaiando para tocar num bar que ia ganhar um cachê, não sei das quantas, ele não estava vivendo a rua, vivendo a troca com o seu público, vendendo o CD dele. Assim, a quantidade de possibilidade que aconteceu naquele momento, naquela rua, eu filmei, botei no Facebook, vários amigos já conheciam ele. Ah, esqueci o nome dele, tão maravilhoso. Multiplica, né? Na verdade, multiplica. Você, a rua, na verdade, é um multiplicador e é um lugar onde as pessoas. Largo da Carioca, que a vida inteira foi um espaço. Das manifestações, a Largo da Carioca sempre foi um lugar para isso, tá? Agora existe uma lei que chama Lei do Artista de Rua, que foi a Amira Haddad que encabeçou essa lei, para a gente poder fazer oficialmente arte na rua, porque antigamente as pessoas eram criminalizadas por isso. Só que continua sendo, porque o que acontece? A lei existe, mas não avisaram a polícia. Então a PM e a Guarda Municipal não sabem. Então a Guarda Municipal, outro dia, tinha uma cantora maravilhosa, também filmaram. Isso é o legal das redes sociais, porque as pessoas filmam. Sim. E a gente tem noção e sabe o que está acontecendo. Filmaram a PM simplesmente. Fola Kemi é uma cantora maravilhosa, ela já se apresentou num evento que eu participo, que é o Ocupa Lapa também, e ela tá simplesmente cantando com uma voz, que é uma coisa. Simplesmente a PM veio dizendo que alguém tinha reclamado no Largo da Carioca. De dia. Não foi assim, sei lá, na Barra da Tijuca ou no Leblon, na frente do prédio do governador. Não foi embaixo da casa de ninguém. Não foi embaixo da casa, foi no centro da cidade, no Largo da Carioca, com espaço para isso. Lei do artista, ela foi levada no carro da PM para se explicar na delegacia. Pra se explicar na delegacia. Você sabe que tem uma... Então uma... isso é muito grave, porque, assim, adianta a sociedade brigar por leis, a gente conseguiu a lei, mas aí tem a PM que não tem instrução. Que é mal instruída, exatamente. Mal instruída, porque... Não estamos aqui falando mal, porque a nossa polícia, infelizmente, é mal instruída. E já que a gente está falando de arte e cultura, vai uma dica aí, estamos dando tantas dicas para os nossos governantes, a nossa polícia é uma que precisa de cultura. A gente quer fazer teatro com eles, e isso melhoraria e muito a relação da polícia com a sociedade. Porque a polícia chega matando primeiro e perguntando depois, porque ela é instruída a fazer isso. Esse é o problema, entendeu? Então, se essa polícia tivesse mais acesso, sim, à arte, né? Pudessem tocar, dançar, sabe? O cinema tem mostrado a beça, né? Aquele filme maravilhoso que fizeram na cadeia, eles montaram um Shakespeare, montaram uma peça peça, me esqueci agora quem foi que dirigiu. Precisamos comprar um memorial, renovar o memorial. Exatamente. Não, isso aqui é uma coisa de 2-3 anos atrás, um filme maravilhoso, onde eles montam, o diretor do filme fez o filme, é um documentário sobre a montagem de uma peça, César alguma coisa, é sobre a montagem de um Shakespeare dentro de uma penitenciária, Mas então, eles puderam viver... Hã? Não no Brasil. Não no Brasil. Ah, é um filme americano. Mas existem vários projetos culturais das penitenciárias. Sim, porque eles puderam viver, através de uma peça de teatro, a realidade que eles próprios estavam vivendo. Isso transforma o ser humano. É isso que a gente está clamando pela sociedade para isso. Quando a gente consegue esse espaço, quando a sociedade consegue, quando os artistas conseguem retratar essa sociedade, eles só precisam de um mecenato, como o mecenato da Petrobras, do Banco do Brasil, que é geralmente mecenato oficial, ou eles precisam de um respaldo, uma chancela, como no caso do Carandiru, por exemplo, precisou o Drauzio Varela, que é um médico que trabalhava lá dentro, precisou ele chegar na televisão, ser consultado, virar uma autoridade para então aquela realidade chegar ao público. O que nós vemos muito é esse processo, que é um processo qual é o de sempre, é o divórcio entre o discurso e a realidade. O divórcio entre o dia a dia. Você falou ainda há pouco, a pessoa está muito preocupada em ganhar o dinheiro. Sim, mas a pessoa está muito preocupada em ganhar dinheiro, mas ela também está preocupada em tomar cerveja, ela está preocupada em ir ao pagode. Ela vai ao pagode. Lógico. Os pagodes estão cheios. Exatamente. Então, o dinheiro para os bares também. Então, e os bares para o teatro também tem. Também tem o problema do teatro, é que a pessoa não vai. Entendeu? Não tem a cultura do teatro. Quer dizer, o CCBB a R$10 é mais barato que o cinema. Exatamente. E a pessoa não vai. Exatamente. A gente tem esses polos, assim, que são realmente coisas grandiosas no Rio de Janeiro, que é o Banco do Brasil patrocinar esse tipo de... Tem 3 salas de espetáculo. Há 20 anos, com ingresso a R$10,05. É realmente uma benção. Agora, por exemplo, eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro. E a Fernanda Montenegro, aquele negócio, Fernanda Montenegro, aquela coisa, parece um totem andando. Né? Vai todo mundo atrás. Mas ela não se coloca assim, nunca, né? Ela dizendo isso. Ela é estrela, dizendo, por isso. Eu sou Fernanda Montenegro, eu pego o projeto, e porque sou Fernanda Montenegro, e vou batalhar o patrocínio para levar aquele projeto, entre o cinema ou de teatro, do que seja, e sento e fico 4 horas sentado numa sala de espera. Sala de espera. Não é explicando nada, não. Esperando a vez ser atendida. O monólogo que não dela, somos Fernanda Montenegro. Imagine você. Se Fernanda Montenegro. O monólogo da Fernanda, assim, Simone de Beauvoir, ela contou já isso, que não foi aprovado. E não foi aprovado. Entendeu? E editais não teve aprovado. Ela fica fez 4 horas mesmo, lá, que é o que a gente faz. O cara enchendo ela de cafezinho e água gelada. Aí finalmente ela é recebida, expõe o cara. Ah, que honra, não sei o quê, coisa e tal. Ela vai embora, fica esperando a resposta. E é reprovado. Ele não é desprezado. A cultura está lá. Lamentável, Luiz, assim, realmente a gente está numa situação, voltando às salas de espetáculo, ao nosso tema, assim, a nossa, começou o movimento Reage Artista, começou a perceber a indignação quando saiu aquela matéria sobre o fechamento da Casa da Gávea. Casa da Gávea é um polo, é um teatro pequenininho, é um polo agregador de diversas pessoas. Tem cursos, oficinas, a Márcia do Vale é professora de lá há muitos anos. E assim, na verdade, muitas pessoas se formaram ali, muitas pessoas fizeram leituras ali, muitas pessoas assistiram coisas ali. O primeiro, só da licença, o primeiro lugar no Rio de Janeiro, a casa existe há 22 anos, fazendo esse ano 2014, que começou com leitura dramatizada. Até então, nós aqui não tínhamos ouvido falar sobre o que era leitura dramatizada, que explica ao ouvinte que é você ouvir teatro. Um grupo de atores, diretores, produtores lendo textos de teatro. E com isso informando a plateia e para nós, então, um aprendizado pra imenso. Porque para montar um espetáculo é uma produção enorme. Pra fazer uma leitura, você bota cadeira, papel e as pessoas viajam da mesma forma. Sempre foi entrada franca. E esse feedback que você recebe, você é atriz, é legal, é importantíssimo. Nossa, porque você é um termômetro. Exatamente. Você já e depois aferindo. Sempre com bate-papo com a plateia, para ouvir a plateia. Que isso aqui a gente pode tirar que não tem nenhum sentido, isso. Não estão entendendo. Não, você já não... ouve o feedback legal. Do público. Aí, agora, é outra coisa que eu quero também puxar aqui com vocês é o teatro indo às comunidades. Por exemplo, o Teatro do Oprimido na Maré, está lá na Maré, também com patrocínio da Petrobras, mas está lá. Teatro do Oprimido vários na Maré. Vários projetos sociais em na Maré. Quatro pontos diferentes, que a Maré é um mundo, então está em quatro pontos diferentes da Maré e desenvolvendo atividades de artes cênicas que são uma coisa muito parecida com a Miradade. É muito. Porque o que é, na verdade, é você. O Miradade surgiu no tempo da ditadura, então era uma coisa de você fazer as pessoas se verem. Né, nas situações. Uhum. E ali na Maré, como é uma ditadura, e a Maré é uma ocupada, ditadura, hoje claro, ela é. É bom deixar ela claro vive, logo isso, né? Porque o pessoal diz que nós não estamos na ditadura, não. Sim, mas nas favelas estamos. Não, e não só nas favelas. Comunidades, a gente aqui embaixo, não sabe. As escolas exatamente. Estão na ditadura, isso as escolas é ditadura. São proibidas de formar grêmios estudantes livres. Exatamente. Então esse tipo de coisa, assim. O arcabouço da ditadura está aí. Tá você aí. Entra nos escritórios de advogados de quem defendeu o preso político, os caras dizem, olha, continua tudo igual. Foi uma manifestante sendo preso. Tá os manifestantes sendo Braga... presos porque estão usando máscara na rua. O Rafael Braga foi condenado. Condenado a 5 anos. É. Não tem nenhum gravatado de colarinho branco que foi condenado a 5 anos. E 5 anos, quer dizer, e ele porque estava com. E outro dia ele foi para uma solitária, ele voltou e, sem poder trabalhar, porque ele conseguiu o direito de trabalhar. Olha, quem não sabe, o Rafael Braga foi um rapaz, morador de rua, que foi preso com uma garrafa de pinho-sol, dizendo que ele ia transformar aquilo. Em coquetel Molotov. Isso é uma loucura da cabeça dos PMs. Que, óbvio que queriam prender qualquer um, botaram ele de bode expiatório. Esse menino foi condenado a 5 anos de cadeia porque estava com pinho-sol na mochila. Mas olha, Isabel, isso não é loucura da PM, isso é loucura do Estado. O judiciário condenou ele. O juiz condenou. O sistema todo. Quer dizer, tá o negócio doido também é esse, entendeu? Quer dizer, o cidadão, os três poderes existem, um para legislar, o outro para ser o executivo, executar as coisas, e o terceiro para ser o judiciário, que é o quê? Tá tudo errado. É onde você apela, você está desprotegido, né? Você está perseguido num dos outros dois. E olha que ele está com muitos aí advogados, você vai pro judiciário. E que aí não estão conseguindo. Ele, outro dia o que aconteceu, que ele estava indo para o trabalho, porque ele conseguiu o direito de trabalhar, ele conseguiu um emprego para ele, então ele sai e volta para a polícia todo dia, e ele, no meio do caminho indo para a polícia, tiraram foto dele com uma pichação, um grafite, dizendo sobre direitos humanos, alguma coisa assim. Simplesmente cancelaram o direito dele trabalhar e ele voltou para uma cela solitária. Isso é de uma crueldade. É para mostrar para os manifestantes assim: calem a boca, não saiam às ruas. Não façam nada, não protestem, não saiam. O Zé Dirceu, não que vivam. Foi preso, foi julgado, foi condenado e foi recolhido à cadeia. Aí arrumou, como ele tinha direito já a essa prisão semiaberta, arrumaram um emprego para ele num hotel. Aí os caras disseram, porra, 20 mil reais pra ser gerente. Não é essa a questão. O problema é dele. Não é essa a questão. Se fosse 20 mil ou 2 mil ou 200 reais, quer dizer, 200 a lei não deixa. Mas o que fosse, era pra deixar o cara aí voltar. Mas não, o problema é que não é. A gente não busca justiça, a gente busca vingança. Exatamente. Isso é muito triste. E esse Rafael tá pagando o preço, não só o Rafael, como tem uma série de manifestantes sendo procurado e foram presos. Na Copa do Mundo, no nosso governo coloca a gente, coloca uns contra os outros, né? É uma vergonha. Quer dizer, é um governo que coloca a sociedade contra ela mesma. Um governo que divide a sociedade, né? A Baixada tá lá, a Zona Sul aqui, a Zona Norte. Um governo que não ajuda a gente a se integrar, né? Um governo que divide a gente se faz a gente ter vontade de se vingar. Deixa eu só aproveitar uma coisinha para dizer que o filme que eu citei no início, chama-se, o colega aqui no estúdio me fez a pesquisa e me deu, foi querido, chama-se César Deve Morrer, que é um filme italiano que se passa dentro de uma penitenciária, onde ele coloca policiais e presos, entendeu? Fazendo a peça Júlio César do Shakespeare, e com isso eles podem se integrar de uma forma que não seja a polícia só contra o bandido ou bandido. Gente, todo mundo é ser humano, e né? Conflitos, o povo esquece que tem filho. Conflitos pessoais surgem nessa representação. Sim, com certeza. Começam a surgir. É uma luta. Independentemente do Shakespeare, independentemente do texto, óbvio, entendeu? Aí começa a relacionamento. Porque a gente usa a obra de arte para falar então, do agora. Então, a obra de arte é isso, então, é pra gente falar de agora. Então nós temos que voltar. voltar para a praça, nós temos que voltar para a Ágora. Isso, foi o que nós fizemos ontem, anteontem, em frente à Casa da Gávea. Na Praça Santos Dumont. Na Praça Santos Dumont, nós fizemos uma Ágora, exatamente essa palavra que eu coloquei lá no evento do Facebook. Vamos para a Ágora para a gente debater os problemas dessa cidade, por causa da indignação. Na verdade, a gente só conseguiu mobilizar 300 artistas naquela praça, porque estava linda a praça, por causa da indignação com o fechamento da Casa da Gávea. Na verdade, foi um pretexto. O Reage Artista falou assim, poxa, vamos usar esse pretexto para a gente botar o pessoal na rua. E não, mas foi lindo, porque todo mundo lá, todo mundo ouviu, nós falamos de diversos assuntos, não só o fechamento. A Casa da Gávea é um espaço privado que aumentou o aluguel de 10 mil para 30 mil. Então, assim, várias questões aí, problemas internos da Casa da Gávea, eles resolveram fechar. Agora, a Casa da Gávea, como eu falei pro Paulo Betti, que estava lá na rua conosco, todos os artistas da Casa da Gávea estavam conosco, e eu falei assim, a Casa da Gávea não é de vocês. A Casa da Gávea é da sociedade carioca. É isso, sim, Paulo, me desculpa, mas nós vamos brigar para não fechar. Você está querendo fechar? Ele está cansado, ele tem toda a razão. Ele está lutando há muitos anos para manter. Porque manter o que nós. Uma das pautas do Reage Artista é desoneração dos espaços culturais privados de pequeno porte, que façam ingressos baratos, que façam projetos sociais. Essa é a questão. Por que a prefeitura não desonera esses espaços? Por que não desapropria uma casa dessa e deixa lá para a casa agora da Casa da Gávea funcionar? Tem diversos outros grupos culturais que existem espaços, têm as suas próprias sedes. Essas sedes podem virar espaços culturais para a gente poder fazer espetáculo. Não existe teatro para todo mundo. Então, assim, tem quantidade de gente que tem sede no Rio de Janeiro. Não são poucas as pessoas. Essas casas velhinhas na Lapa, vários grupos, o Tá Na Rua tem um, o CTO tem outro, vários grupos culturais têm as suas sedes. Cedidos pela prefeitura, né, na Lapa, né? O CTO alguns, e o. Gente que paga não, o CTO, o CTO e o Tá Na Rua. Por um acaso foram cedidos pela prefeitura. E foram, lá não, e foi uma luta. Isso, uma luta dos anos 80. Começou nos anos 80. Era uma área meio abandonada aquilo ali. Completamente abandonada. Hoje em dia, você imagina a especulação imobiliária da Gávea nessa praça. Por isso que está fechando. E da Lapa agora, que isso, as pessoas alugaram seus espaços. Isso eles ganharam, mas tem várias pessoas que alugaram espaços pequenininhos na Lapa e que estão agora vivendo essa especulação imobiliária, com os valores dos aluguéis crescendo absurdamente e as pessoas tendo que arcar com conta de luz de um espaço cultural. Não é brincadeira. São quase 12 horas de luz acesa. Ar-condicionado. Ou de ar-condicionado. Então, assim, custa nada dar uma desoneração. As igrejas não têm isenção fiscal? O teatro de shopping, também, ele acaba abarcando apenas uma parte da sociedade. Exato. Porque o shopping acaba repassando para o público esse valor do ingresso. O aluguel, né? O acordo que é caro para o Bedel. Entendeu? Então, a prefeitura, você vai ao teatro bom pagando 15, 20 reais, 30 reais. E é um outro tipo de teatro, que não é o teatro experimental, o teatro alternativo, o teatro que está se experimentando precisa de espaços públicos. Nós temos ainda um outro problema, que os teatros públicos, além de estarem sucateados e completamente insalubres para a gente trabalhar, o que acontece é a prefeitura deixou chegar nesse ponto e agora ela está promovendo uma privatização dos teatros, como já fizeram com a saúde, como já fizeram com vários outros lugares da cidade. Eles querem botar umas OS para administrar os teatros públicos. Você imagina isso, o Teatro Sérgio Porto, aquela pérola no Maitá, onde várias gerações de teatros experimentais, teatro, dança, artes plásticas, exatamente, shows, um lugar que agrega vários tipos, várias linguagens. E gente de que está começando precisa de um espaço onde você só paga percentual de bilheteria. Isso é para nós de uma preciosidade, porque você alugar um teatro num shopping, você tem que estar tendo no mínimo 5 mil reais por dia para você abrir uma casa dessas, tá? Para você pagar por final de semana, não sei bem, porque não, graças a Deus não preciso disso. Mas para um teatro público, você paga o percentual de bilheteria. Então, se você ganhou 100, você vai pagar 10 reais. Se você ganhou 1.000, você vai pagar 100. Isso é um incentivo. Isso é uma forma das pessoas conseguirem fazer sua arte experimental, alternativa, e que não está visando lucro, ela está visando só a arte. Isso é um mecenato. É um mecenato sem retorno. Porque o que a gente falou antes do mecenato no CCBB, por exemplo, do Banco também do Brasil, é um sem retorno. No Petrobras não é, não. Ele é abatido, sim, abatido do imposto de renda. Do imposto de renda do Banco Brasil. É abatido do imposto de renda da Petrobras. O Itaú abate, o Bradesco abate. Aquela árvore de Natal que fica na Lagoa é da Bradesco Seguros. E é aquela árvore de Natal, ela é, ela custa uma bala. Isso não que é cultura. Aquela árvore de Natal não é a cultura do Rio de Janeiro. É lei Rouanet. Todo mundo fala árvore do Bradesco, isso é o fim da picada. Aí você falou, de igreja. Eles deixam de patrocinar espetáculos para botar dinheiro na árvore de Natal. A igreja da Candelária passou por aquela reforma dentro da lei Rouanet. Ou seja, aquilo ali também foi renúncia fiscal, foi nós pagando. Mas isso é cultura, reformar uma igreja, tá tudo certo. Não, não acho certo, não. Eu acho que se era mais certo, era abrir espaço para você fazer dentro do teatro. Igreja não precisa de dinheiro, não. Não, e cinema fechado é que não pode virar igreja. Alô, alô, pastores, não pode. Fechou o cinema, vamos ajuda. Quando a gente aclama pela sociedade, é que venham todos. A gente, né, chega dessa separação que a gente está falando aqui. Somos todos. Então, pastores de igreja, independente de religião, do que seja, cinema fechado, não dá para virar igreja, sabe? Vocês não vão. Isso aí não tem mais jeito. Mas não dá. Mais, não tem retorno. Mas isso tem aí não vários volta, cinemas mas... fechados, Luiz, que pois é uma tristeza da Zona Norte, tem uma lista. Isso afasta até os fiéis, fiel que gosta de teatro, que gosta de cultura, afasta o fiel, afasta mesmo. Agora isso aí é o seguinte, essa isenção fiscal de igreja é uma coisa da Igreja Católica, a Igreja Católica que não, é... Não, todas não, dá licença, é da Igreja Católica, as outras vieram depois. Sim, então pronto, então é da Igreja Católica. Então vamos conseguir para as artes também? Então o que você tinha que fazer, era você acabar com essa isenção. Concordo. E acabar com essa isenção, você tem que acabar com o Laudêmio, você tem que acabar com... Que é outro buraco. Seis Marias, sabe? Essa enfiteuse que você paga em Petrópolis pra família imperial, que papo é esse? E aí você vai chegar nas Forças Armadas, por que que as Forças Armadas, por que que a Marinha é dona da Marambaia? Agora mesmo os quilombolas tiveram, finalmente, depois de décadas de luta, o direito da terra. Porque a Marinha usava aquela área ali, até 70 era deles. Aí em 70 a Marinha começou, durante a ditadura, começou a usar para os fuzileiros treinarem tiro, treinarem coisa, aí pronto. E aí tomaram conta da terra. Tira essa petalhada daí, tira os negros daí e vambora. Cara, não é assim que funciona. Fortaleza de São João na Urca foi fechada, em 2016 vai ser fechada para a população. Não, quem tem carteirinha, moradores da Urca, eu morei lá muitos anos, não vai mais poder entrar. Não. Proibiram. Eu não sei se é por causa de Olimpíadas que vem por aí. Deve ser Segurança Nacional. Segurança Nacional não Fortaleza, mas aquelas praia não pode ser privada. Não. Isso aí você sabe que existe. Isso é uma coisa engraçada, porque você falou o Cristo Redentor, ele fica na mão da Igreja Católica. Hoje está no jornal que vai aumentar o valor que estão pois brigando. É da Igreja Católica. A igreja é mais esperta. A igreja faz a meia, facilita a vida das pessoas, a visita ao Cristo. E detém os direitos de imagem. Aquela briga do Joãozinho 30 com a igreja estava certa. A igreja é detentora dos direitos de imagem do Cristo. Entendeu? Imagine você se ele vem aí. Vai ter que se explicar para a igreja. Mesmo Cristo. Proibido rogar por nós, né? Pois é. Foi lindo. E o bondinho do Pão de Açúcar, embora seja também uma coisa privada, ele fica dentro de uma mentalidade militar. Ele está na Urca ali. Então, o acesso à carteira de estudante é outra. Não, isso aqui não vale, isso aqui não pode. Morador, você viu ela falando que morador da Urca tem carteirinha? Carteirinha. Imagina você. Mas isso começou onde? Na ditadura. Eu moro no Jardim Botânico. Mas de Botânico, se a pessoa tem carteirinha não também? Tem carteirinha. Olha só, eu em Copacabana, quantas carteirinhas? Onde é que ia tirar a carteira? Exato. Isso é uma doideira, cara. Isso é uma cara. Doença. Em vez de você. A praia você aberta falou pra antes. População. Pois é, em vez pelo de você Deus. Juntar, você vai separando, criando as separações, que é o negócio do modelo de cidade, que valoriza o terreno, que expulsa as pessoas para longe, esse tipo de coisa. Especulação imobiliária está muito triste no Rio de Janeiro. Artistas estão saindo da Zona Sul, que é onde moram, trabalham perto, estão indo para o subúrbio, porque não tem mais condição de pagar aluguel dessa isso cidade. É uma maneira de voltar isso, ao subúrbio, muita gente. Porque eles eram também, o subúrbio era o Rio de Janeiro. Também. Não é? Até a década de 40, até o Túnel Novo, até essa coisa aí, o subúrbio era o Rio de Janeiro, Irajá era o Rio sim, de Janeiro, Madureira, Meia. A pessoa Madureira. Pode escolher onde ela quer morar e ela não pode mais escolher, ela tem que procurar o lugar barato, não é mais escolha agora. Agora é a especulação imobiliária que manda. Né? As pessoas sempre moraram conforme seu poder aquisitivo, as favelas, ninguém, eu já vi favelado aqui dizer assim, ó, ninguém mora em favela porque quer não, viu bicho? Ninguém mora em favela tem que muito tá artista pertinho, no Vidigal, porque tá viu? Pertinho do céu, porque tá... Tem Vidigal, Rocinha. Vidigal é ex-favela. É ex-favela. É o Beckham tem casa lá no... É. Becker não é favelado. E a Rocinha é o maior índice de tuberculose do Rio de Janeiro. Então, tem lugar na Rocinha que não bate sol, entendeu? Que não entra sol, o cara dorme ali num cubículo, é pior que cadeia. Mas, de qualquer maneira, ninguém mora por opção. A lei de mercado é que empurra as pessoas para longe. E no tempo que era a Zona Norte era valorizada. Desvalorizada era Copacabana. Eu sou nascida e criada em Vila Isabel. Sou da Rua dos Artistas. Saí de lá há 25 anos. Já vim de berço. Saí de lá há 25 anos. Sim, trago Vila Isabel no meu coração. Salve, salve. Imagina. Carnaval direto, papai e mamãe levando pro carnaval na 28 de setembro. Fantasiada de baiana, havaiana e por aí vai. Coretos, né? Gente, que saudade, né? Olha só, o programa virou um saudosismo só. Vamos voltar aos problemas. Não, mas os problemas são tantos. Esse problema, o que vocês sugerem que seja a solução? Eu acho, para mim, eu tô falando isso porque eu acho que tem que ir pra rua mesmo. Eu acho que sem ir pra rua, sem se apropriar do espaço público, você não consegue dar um passo além disso. Exato. Vai ficar sempre com medo em casa e achando que quem tá na rua é baderneiro, vândalo, é criminoso. Isso é uma mentalidade tão pequena, gente, sabe? Tem tanta gente na rua que tá lutando pela causa que você tá dentro de casa, morrendo de medo, reclamando, não faz porcaria nenhuma, e essa galera vai pra rua, inclusive seu filho, seu sobrinho, seu amigo, seu vizinho, fazendo coisas e lutando por você. Então, sabe, pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça. A sociedade está doente, gente. A gente tem que entender que quanto mais a gente olhar para o lado e ver o próximo e ver o outro e transformar e tentar mudar a rua, porque a rua, na verdade, quando eu fui à Europa há muitos anos atrás, eu fiquei impressionada com aquele frio horroroso. Eu fui no final do ano, um frio horroroso, cheio de artista trabalhando na rua. Aí eu chego no Rio de Janeiro e falei, cadê os artistas? Não tem, artista não tá no... E o Rio de Janeiro, uma cidade solar como a gente tem, linda, maravilhosa. E assim, a partir de junho pra cá, a gente começou a ver a quantidade de iniciativas culturais no meio da rua. E aí, Luiz, eu acho isso assim, o cara é melhor do que ficar o violão dele em casa, pegando poeira no armário, esperando ser chamado pra tocar no show. Ele vai pra rua, ele bota o chapéu, ele ganha ali 100 pratas, dá pra ele comer naquele dia. Isso é, a sociedade tem que começar a entender que isso faz parte da cultura de uma cidade que é basicamente cultural. A gente tem uma veia. O cara tocando jazz que você falou era estrangeiro. Era estrangeiro. Pois ele tem essa cultura. Mas nós estamos começando a ter. Agora, eu vi no Facebook. Não, mas é assim, os brasileiros quando viajam, você citou muito bem, o brasileiro quando viaja pra Europa, acha pra Nova York, acha chiquérrimo ouvir um jazz na rua, vi uma bailarina dançando, vi o cara na estação do metrô, chega aqui, olha e o nosso nariz. O nosso metrô resolveu fazer um edital, você soube dessa. Edital ridículo. Brincadeira. Alô, metrô, que vexame. Tem gente que vai pedir permissão pra fazer manifestação de rua. Brincadeira. Vai a PM com uma lançar um edital. Faz requerimento a PM pra fazer manifestação de rua. Quer dizer, essa mentalidade também é muito ruim. Mas de qualquer maneira, você na rua, se você tem as pessoas trabalhando, eu vi no Facebook o sujeito mostrando para a Guarda Municipal, mostrando o papel da prefeitura que dava direito a ele estar tocando ali, quer dizer, um absurdo. É a lei, eles têm que andam com a lei no bolso, pois Luiz, é um absurdo. Porque o PM, o Guarda Municipal, não sabe. É um absurdo. Então ele tem que andar com a própria. Mas mesmo aquilo ali não vale, o cara diz, não, mas você não vai porque eu não gostei da tua cara, porque você é muito cabeludo, porque você, como a negra que foi fazer, artista, inclusive, foi fazer a foto do passaporte, cabelo black power, o cara diz, esse cabelo não entra na foto, não cabe na foto, você tem que prender o cabelo pra fazer a foto do passaporte, que ela vai fazer a foto e vai soltar o cabelo e andar com aquela foto que não é ela. Que não é ela. Entendeu? Claro. Entendeu? E você não pode rir, tirar foto pra documento rindo, porque você tem que ser sério. Você não pode rir, cara. Por que você não pode tirar? Eu vejo foto de passaporte dinamarquês, alemão, entendeu? As pessoas meio de perfil rindo. Como elas acham que elas são? Como elas se veem? Identidade, né? Sim. Identidade. É a identidade do seu próprio ser. Assim. Resquícios da ditadura. Tristeza. A gente tem herança da ditadura. Esse medo, encravada nesse Brasil. Exato. Que tristeza. Lago do Machado, hoje em dia, é um polo cultural. Lago do Machado acontece. Você sai do metrô. Assembleia Popular do Lago Machado, do São Francisco, que eu frequento ali. Assim, e existe uma galera que está fazendo arte, ativista, que a gente chama. Tem muitos artivistas que estão fazendo arte para protestar, para estar na rua, para dizer assim, eu existo, eu quero respeito, eu exijo respeito e eu vou levar alegria. A coisa mais bonita das manifestações que eu vivi é você estar no meio daquele gás, porque eu fui a quase todas em 2013, 2014, eu fui realmente a quase todas. E assim, é você ver um cara tocando saxofone, que hoje em dia é meu amigo, eu ficava encantada, aquele bando de confusão, todo mundo saindo correndo, e o cara no meio da fumaça de gás tocando saxofone e tocando músicas lindas, você fala, meu Deus, isso é potente. Isso aqui, o PM vai pensar duas vezes assim, eu vou matar esse cara, eu vou passar por cima dele, ele tá só tocando um sax. Mas como isso ofende, como isso é forte e como isso é potente. Então, assim, esses caras estão aí fazendo arte de qualquer maneira e sobrevivendo. Existem várias iniciativas na Praça São Salvador, tem uma galera que tá fazendo circo também, na praça. Também. Que é outro lugar que foi problemático da manifestações. Mas tem que ser regulamentado ali, uma certo. Convivência pacífica entre Olha os ela artistas. Querendo a regulamentação, tá vendo? Não, ela já quer, mas tem que ter, porque também. Não, mas assim, cartório, uma vez eu recebi um convite para uma festa de aniversário para chegar às 10 da noite na São Salvador. Galera, leva instrumento. Eu falei, gente, como é que vão começar uma festa às 10 da noite? Também o pessoal não tem simancol. Mas assim, o teatro lá, o pessoal do circo, começa às 7 da noite e às 10 tá acabando. Isso é lindo. É. E assim, as crianças da Praça São Salvador vão pra rua, já tem um público ali. E eles usaram a Praça São Salvador como o espaço deles, não tem teatro, não tem casa. Eles têm um palquinho, eles têm uma lona no chão, lindo, microfone, é a coisa mais linda do mundo. É legal, tem um chorinho no sábado. E é isso, gente. A gente a tem feirinha, que ir pra rua. Volta. Agora, a gente também tem que preservar os nossos espaços privados, os nossos espaços culturais, que estão há décadas fazendo que são institucionais, arte. Institucionais, né? que querem sobreviver e o Estado não está ajudando. É só isso. É muito simples. É só ajudar. Não precisa fazer muita coisa. Vamos fazer o seguinte, prefeito quero perguntar, o que vocês querem de ajuda? O que eu posso fazer? Vamos quem tombar perguntar? Essa casa. Não, é o que nós debatemos. Prefeito. Prefeito? Ô Paulo Betti, o que você quer que eu possa fazer? Imagina. Isso é a função do prefeito, de um cara que tá ali para resolver os problemas da cidade. Isso é um problema da cidade. Paulo Betti, o que você quer que a gente faça aí? Ah, vamos tombar a casa? Boa ideia, porque vários casas estão tombadas ali, exceto aquela casa. Por Isabel, quê? Terra chamando. Vamos terminar o programa. Ela já está com o prefeito já querendo. A gente achando que era muito tempo, hein? Muito tempo uma nada. Hora. Eu quero que vocês falem aqueles endereços do Facebook. Onde é que as pessoas estão acompanhando essa conversa podem acessar para ter informações, aderir, entendeu? Engrossar a discussão. Exato. Melhorar, dar Existe mais uma caldo página do Reage Artista. Assim, entra lá, mesmo que você não seja artista, você pode entrar lá e ouvir os não debates. Não tem que mostrar carteira, não? Não tem que mostrar carteira nenhuma. E tem também um abaixo-assinado do Avaz, aquele abaixo-assinado na internet, que está na página do Reage Artista também. Vocês podem procurar pelo tombamento da Casa da Gávea. Na verdade, a gente acha que tombar é um primeiro momento, tombar o imóvel, mas tem que tombar o patrimônio imaterial, que é todo... Para que aquilo continue sendo um teatro, um espaço naquele cultural. Lugar ali. Agora, exatamente. Fala aí alguma coisa. Eu não tenho nenhum endereço para dar assim, é só realmente isso, né? O mesmo endereço que a Bel deu, Reage Artista, companheiros queridos, guerreiros, bravos, entendeu? E que vão para a rua e estão indo para os espaços, para as praças, lutar pela nossa sociedade, pela saúde, principalmente, entendeu? Da nossa sociedade. Então, essa é a luta continua. Eu aqui peço realmente que a sociedade, quem ouviu o programa, entendeu? Que vem junto, sabe? Se informa, pelo menos se informa do que está acontecendo, e sabe? Não existe luta sem mobilização. A gente, na verdade, quer é a mobilização da sociedade. Vamos parar de... Legal. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada, gente. Foi uma plataforma aqui de protesto. Convida de novo. É isso que eu ia dizer. Tem muito assunto para fazer. Exatamente, vamos fazer outro. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado aqui. Obrigada, Luiz. Márcia do Vale e a Isabel Gomide, duas atrizes da batalha, da luta pelos espaços do teatro. Tem uma nível fica por aqui. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.